sei qual é. Essa pressão, baby. Ela sabe como chegar. Tá nem aí pra quem olhar. Sempre vai ter um show, show, show. Essa mina é sedução, baby. Deve ser moderação. E não tem hora pra voltar. Suma le mal papaca, me gata, prenda los motores. Suma le mal papaca, me gata, prenda los motores. Suma le mal papaca, me gata, prenda los motores. Que se prepare, que lo que viene es pa' que le traen duro. Essa pressão, baby. Ela sabe como chegar. Tá nem aí pra quem olhar. Sempre vai ter um show, show, show. Essa mina é sedução, baby. Deve ser moderação. E não tem hora pra voltar. Sempre quando ela sai de casa, sabe o que vai acontecer. É rapaziada toda querendo me conhecer. Ela está sempre acompanhada. As amigas você vai ver. Que naturalmente, tranquilamente, me faz enlouquecer. Você conhece sambatão, baby? Já sentiu essa pressão, baby? E ela sabe como chegar. Tá nem aí pra quem olhar. E sempre vai até o show, show, show. Essa mina é sedução. E bebe sem moderação. E não tem hora pra voltar. Pedra, somos iguais.